coisa, né? Como é que é, Dedê? Isso aí. Sociedade, velho. É bom ver ele? Não, não, tá legal, tá legal. Cada um com cada coisa. Cada um, cada dois.